Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Tu és o grande Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, o Deus invencível nas batalhas. Nada, absolutamente nada, é impossível para Ti, porque o Teu poder sobrepuja a todo o entendimento que nós podemos ter a respeito do poder. Tu és o Criador de todas as coisas, e com a Tua palavra, todas as coisas vieram à existência. Então, com o poder dessa palavra que o Senhor colocou em nossos corações, ungida com o Teu Espírito, então nós ministramos nesse instante a libertação, a cura, a transformação da vida dessa pessoa que me ouve. Ela recebe agora o toque da Tua mão, ela recebe agora a força para viver, ela recebe agora o toque do Teu Espírito, e essas forças malignas que atuam, seja interiormente ou exteriormente, não resistem mais esse poder, porque nós estamos ordenando que em nome do Senhor Jesus, todo o mal seja banido dessa vida, desse corpo, agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. Ó poderoso de Israel, eu sei, estou bem certo, que o Senhor confirma esta oração. Eu tenho certeza, meu Pai, ainda que esta oração seja uma gravação, nós temos certeza de que, da mesma forma que a Tua palavra é escrita num papel e faz produzir novas todas as coisas, Senhor, também através desta gravação, nós sabemos que o Teu poder age e penetra no corpo dessa pessoa para livrá-la dessa situação, para livrá-la dessa tensão nervosa, para livrá-la desse tormento que atinge por dentro e por fora. Ó poderoso de Israel, nós te louvamos e agradecemos por isso, porque sabemos que se pedimos alguma coisa em teu nome, segundo a tua vontade, e eu sei, estou seguro que é a tua vontade libertar o teu povo, pois que o Senhor disse que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Portanto, o Espírito Santo nos é dado não para falar em línguas, mas para que nós venhamos ministrar o teu poder na vida daqueles que creem e de todo o coração. Então, meu Pai, de acordo com a crença dessa pessoa que está me ouvindo neste momento, ela seja visitada agora, neste instante, pelo teu poder, ela seja literalmente liberta, literalmente curada, literalmente transformada. Haja uma mudança, Senhor, esse ambiente que passa esta oração, meu Deus, seja transformado. Se há alguma força maligna dentro desta casa, ó Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos pelo teu poder e repreendemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Minha amiga, meu amigo, receba neste instante o toque de Deus, receba neste momento o livramento, seja abençoada de tal forma que a partir de agora tudo vai mudar, a partir de agora tudo será diferente, porque você agora tem forças para vencer, para resistir o mal, para se levantar, para ir em frente, para conquistar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Seja uma bênção onde quer que você for, a partir deste momento, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.